Tell me about yourself. What do you like doing? Clara? Clara? Stuff, you know, stuff. Stuff. Very enlightening. And the doctor, what he said, is it true? You're from another time? From a future? Clara? Yes. Tell me what happens. I can't. Well, I need to know. I'm not allowed. No, please. I can't. Ultravox, do they split up? Bem-vindos todos vocês para mais um nosso podcast 2.0, essa é a edição número 8. A gente vai falar sobre o episódio Cold War, escrito pelo Matt Gaetz e mesma tentativa sua na série. Nós temos o Doctor, com o Matt Smith, Clara Oswald, interpretada por Jenna Lewis Coleman, Capitão Zhukov, por Liam Cunningham, Professor Grisenko, por David Warner, e o Tenente Stabachin, por Tobias Menzies. Além de outros personagens aleatórios e secundários. Então, a gente começa o episódio com uma introdução básica. Submarino, um cara com um maçarico, um bloco de gelo e um Ice Warrior pegando o pescoço de alguém. A gente está aqui hoje com Clara, Oswin. Não estamos mais. Opa, ela caiu, tem isso. Ela vai surgir e aparecer muitas vezes durante esse podcast. É como a Clara e o tempo em Doctor Who. Ela aparece em um momento, aparece em outro e aparece em outro. É participação especial. Temos o Eduardo Storm. Eu. E aí, pessoal, tudo certo? Eduardo, o que você faz? Eu escrevo sobre Doctor Who pro blog da TV, além de outras coisas. www.blognatv.com. Entrem. A gente tem também conosco hoje a Fernanda. Oi, tudo bem? Faça o seu jabá. Ah, o meu jabá. Eu escrevo sobre Doctor Who no Série Maníacos, www.seriemaniacos.com.br. E é isso. Entre outras, né? Clara? Clara foi. Oi, oi, oi, oi. Apresente-se, Clara. Eu sou aqui. Vocês estão me ouvindo? Apresente-se. Oi. Eu sou a Clara. E eu faço parte do Universo Who. Ela é a pessoa que todo sábado coloca os links pra vocês. Essa semana ela colocou o episódio no YouTube. Palmas. A gente tem a reintrodução de um personagem da série clássica, que são os Explorers, que apareceram há uns bons 40 e tantos anos atrás, 68, se não me engano. 68, 69... num arco da quinta temporada do segundo Doctor, segunda temporada do segundo Doctor, que foi The Ice Warriors. Vocês chegaram a ver o arco da série clássica? Não. Alguns eu vi, alguns não. Ok. Então, é interessante que nesse episódio, e tanto nesse episódio quanto no episódio da clássica, a gente tem um começo bem parecido. A gente tem duas expedições com propósitos diferentes. Aqui, no caso, um submarino russo que está fazendo seus constantes testes de lançamento de mísseis nuclear, né? Época da Guerra Fria, aquela simulação de destruição do mundo cotidiana. Uhum. E no episódio antigo a gente tem uma expedição que não interessa, na verdade, mas, de fato, os dois encontram um objeto estranho congelado no gelo. Da última vez acharam que era um mastodonte, agora acharam que era um mamute. No fim das contas, era um agradável Ice Warrior. Qual é o nome do episódio que ele apareceu primeiro? É bem autoexplicativo. The Ice Warrior é o nome do arco. Ah, tá. E é interessante também que o próprio nome introduzido a ele no arco, na verdade, era um nome do tipo, olha, ele é um guerreiro do gelo. E aqui a gente já pega que o nome dele é esse. Ah, foi na segunda encarnação, né? Exato, segundo doutor. Uhum. E é também curioso que em outro episódio há uma referência que, pra mim, pode ser considerada uma referência aos Ice Warriors, que é Immortals of Mars, ou pior, tipo assim, Marte, e tem alguma coisa na água, que a água está descongelando, algo que eles estão usando para abastecer a estação, ela está contaminada com alguma coisa, provavelmente um patógeno ou um parasita, etc., que atacava os Ice Warriors, provavelmente. Curioso. A gente não sabe como a civilização deles acabou. Uhum. Então, 5 mil anos se passaram, o Ice Warrior ficou congelado, volta à vida revoltado. Revoltado. É interessante, não, é interessante, porque o episódio começa com um cara muito inteligente falando, olha, o professor achava melhor descongelar isso em Moscou. Eu vou descongelar agora mesmo, que é mais divertido, né? É a curiosidade, né? Não, eu acho isso fantástico, porque tem esse episódio é movido por gente estúpida. É verdade. Primeiro esse cara, depois o Estapachim, que quer ver a Guerra Fria esquentar. Mas o que vocês acharam, assim, da introdução, do episódio, do clímax, do Ice Warrior? Eu gostei, mas foi bem... Teve cara de filler, assim, né? Não, não chegou a mudar nada no andamento da história como um todo. Não mudou nada no mistério da Clara. Eu acho que foi um episódio gostoso de assistir, mas foi bobinho, assim. Foi bem meia boca. É, eu concordo, assim, que não foi um episódio que trouxe muitas informações, principalmente sobre a Clara. Mas, assim... Para um filler, eu não considero filler, porque acho que a gente está no meio da evolução do relacionamento entre a Clara e o Doctor, né? Então a gente vê pequenas coisinhas ali que mostram o andamento de onde esse relacionamento pode chegar. Eu não encaro muito como filler, não. Eu gostei bastante, eu tô gostando bastante da evolução da Clara, o que eles estão mostrando sobre ela, sem ela saber quem ela é, ou sem a gente saber quem ela é. E eu tô gostando bastante dessa evolução. É isso, né? Eu também concordo que não foi um filler, porque na minha opinião o Doctor não possui fillers. Todas são histórias únicas, fantásticas, que podem ter links para os arcos da temporada. Mas é verdade, e uma coisa que você pensa que é filler, daí chega lá na frente e você, pô, isso não era filler, a gente precisava ter prestado mais atenção. O que eu tô achando que é uma tendência dessa temporada, porque o especial 50 anos está se aproximando, é trazer muita gente da série clássica. Porque o Moffat já trouxe os Silurians, trouxe a Great Intelligence no especial de Natal no Belt of St. John, e agora ele trouxe os Ice Warriors. Então, tá parecendo muito vilão da série clássica de vez. E no especial de 50 anos, em novembro, a gente vai ter os Agons, que são vilão do Quarto Doctor. E uma tendência curiosa. Mas vocês gostaram como, não sei, vocês acharam a introdução boa pro vilão que é velho? Pareceu pra vocês algo novo? Pareceu, apresentou direito o vilão pra vocês, na opinião, ao ver de vocês? Sim, tanto que eu não tenho muito conhecimento do arco antigo, né, dos mais antes de 2005, e pra mim ficou, eu não tive dúvida quanto ao que ele era e o que movia o personagem, então pra mim ficou tranquilo. É, pra mim também, só que eu achei uma apresentação muito corrida, sabe, eu achei que por ser um personagem importante, tipo, pra história, porque eu não conhecia, eu não sabia sobre o que se tratava a história desse episódio, e eu não sabia que era um vilão que já tinha aparecido antes, então eu achei uma explicação muito corrida, achei que... O próprio Doctor dizia, né, enquanto ele explicava, que não tinha tempo de explicar. Só que, ainda assim, eu achei tudo meio rápido demais, mas não ficou nada pra trás, assim, deu pra entender, só que eu achei que poderia ter tido um pouco mais de importância, assim. Eu acho que a importância agora que eles estão dando bastante é pra Clara, né? Uhum. E eu acho que a evolução dela é uma coisa que eles... É o que mais importa nesse momento, eu não sei. Posso estar errada, mas... O que é curioso em relação a isso. Nos dois primeiros episódios a gente tem uma Clara bem diferente do que a gente vê nesse episódio. É verdade. Ela toma um senso da realidade que ela tá envolvida, eu acho, quando ela vê os corpos, né? Ela fica... O episódio todo chocado, eu acho. É porque a Clara que a gente está acostumada é aquela Clara mais, como é que fala? Perspicaz, eu não sei. Espivitada. É, espivitada, essa é a mesma palavra. Porque ela quer saber tudo. É porque é novidade, né? Ela quer saber tudo, ela quer ver tudo. Eu acho que ela ainda não se conscientizou do que isso significa. E esse episódio trouxe um pouquinho mais essa consciência, né? Que é, tudo bem, é lindo você viajar através do tempo e espaço, mas tem consequências e tem perigos, né? De fato. E uma coisa que me incomodou um pouco, lembrando agora da reação dela aos corpos, o que vocês acharam da garra, melhor, dos efeitos especiais, do efeito do CGI do Ice Warrior? Ele por debaixo da roupinha. Ah, a gente só vê o rosto, né? É, o rosto e aquela garra dele, feia. Pois é, mas aquilo, se você ver, parece um dedo bem, bem magro, aquela garra dele. É verdade, Brasil, ficou parecendo um dedo super magro. Uma coisa que eu não ligo, que eu não assisto Doctor Who por causa dos efeitos, né? Uhum. É uma coisa que a gente tem episódios que são espetaculares, que nem o The Rings of Akkar. Essa temporada tá surpreendendo, realmente, né? Pois é, a gente pega uns episódios que nem o episódio passado, The Rings... Meu, foi muito legal aquele efeito do sol, sabe? Eu gostei. Os dois últimos episódios tiveram efeitos muito bons. Sim, e combinou todo o tom do episódio, a cor, com a cor do sol, com o momento que ele estava fazendo o discurso. Então, Doctor Who, para mim, não é uma série visual perfeita. Não. Mas acho que é a história, e fica muito para segundo plano mesmo o visual, né? Uhum. Porque a história carrega tudo, então... Eu não me importo, respondendo a tua pergunta, eu não me importo com os efeitos especiais, na realidade. Pode ter o monstro mais... O inimigo mais grotesco ali, ser um fantoche, e ele com a mão dentro do fantoche, que eu vou achar sensacional. Não, mas olha, eu vou compartilhar com você aqui agora uma foto do Ice Warrior antigo. Vocês chegaram a ver? Não. Espera um pouquinho. Eu tenho um anão, né? Não, não, olha isso aqui, olha como era, estão vendo? Peraí. Eu compartilhei a tela. Aham. Olha o braço do cara como era, olha o braço da coisa como era. Mas daí é ele já com a armadura, né? Tipo, não é com a armadura. É quando ele tinha essas garrinhas, em cima da garrinha tinha a armaçônica dele. Era a mãozinha de Lego, né? É, exatamente. Em relação ao que essa armadura antiga, eu achei que foi muito bem evoluída a armadura para esse episódio, sabe? Ah, mas também o antigo era 1960, né? Não, mas se olha pra esse novo... Sim. Você vê, parece uma coisa muito mais bem feita. Apesar de ainda parecer meio tosquinho, né? Parece uma coisa meio... Não sei, meio... Eu acho engraçado fazer assim de longe, sabe? É, mas tem um... O verde todo durinho, assim, tal, com olhos vermelhos e uma boquinha de fora. Uhum. Não, até falando sobre efeitos, tipo, a garra dele acho que não era nem CGI, né? Era um... Borracha. É, sim. Só que, e até por falar em efeito especial mal feito, eu até achei quando apareceu o rosto dele no final, achei até surpreendente, perto dos efeitos que a gente tá acostumado em Doctor Who. Efeito também não me incomoda. Eu assisti Smallville por 10 anos, então efeito não me incomoda. Só que... Falando no Rings of Akkar da semana passada, eu acho que teve algumas cenas, principalmente as cenas da motinha voadora deles lá, me incomodaram não por causa de efeito especial, mas por causa de direção, eu acho, sabe? Parece que não teve um uso muito legal dos efeitos, sabe? Ou às vezes quiseram, sei lá, economizar em efeito e, tipo, apareceu direto a moto caindo no chão, assim, do nada, sabe? Pá! Daí eu achei... Não chegou a me incomodar, mas... Mas já que é pra falar de efeito especial... Enfim, lembrei isso. Mas enfim, o dessa semana eu achei legal até, porque... Como foi tudo dentro de um cenário só, um cenário que não precisava em si de efeito, eu acho que eles conseguiram gastar com mais efeito na nave, no final, e na cara do Ice Warrior depois. Uhum. Algo que me lembrou isso agora é que o diretor desse episódio, ele também dirigiu A Volta dos Suntarans na quarta temporada, Douglas McKinnon, e também The Power of Three. O mesmo diretor, você diz? Isso. Uhum. No caso, em relação a uma comparação que eu acho muito necessária a cada temporada. Numa lista de episódios do Mark Gatiss, o que é que vocês acharam desse episódio em relação a todos os episódios que ele já fez? Ah, eu gosto dos episódios dele, eu gosto do jeito que ele escreve. Sério? Isso é raro, eu admito que isso é raro em Doctor Who. Muita gente não gosta. É, mas eu gosto, sim. Eu não sei se é porque eu também sou fã de Sherlock, sabe? Não tem nada a ver, mas... Mas qual o favorito dele? Seria esse ou não? Não sei. Ele escreveu Unquiet Dead, 2005, Idiot Lantern para a segunda temporada, Victor of the Daleks para a quinta temporada e Night Terrors para a temporada passada. Eu episódio, já tem outro episódio dele. É. Não, dois não, desculpa. O episódio anterior, o finale, também é dele. Nessa temporada. É. Eu vou ser parcial, né? E vou falar que eu gosto do atual como meu favorito. Daí o próximo que ele escrever vai ser meu favorito. Eu vou ser bem parcial. E você, Eduardo, o que, que você acha? Eu acho que dele eu gostei. Opa, o celular tocou. Eu acho que o dele eu gostei mais do Night Terrors. Night Terrors, que é o episódio... Olha, eu não sei te dizer. Eu prefiro fazer assim. É porque eu tenho muito problema com alguns episódios dele. Por exemplo, Unquiet Dead. Muito legal ter o Dickens, mas... aqueles... Sim, e é tipo o segundo episódio, o terceiro episódio da série, né? 2005. Eu não gostei do Night Terrors. Eu achei meio... Ah, não sei, cara. Eu acho que, sinceramente, pra mim, esse é o melhor episódio dele até agora. Então, eu não gosto... Não, eu, acho que... eu não gosto do episódio dele. É, eu gostei desse episódio. O Victor do Daleks é regular. E o Night Terrors pra mim também é regular. Anteriores a esse, pra mim, são todos ruins de fato. Ah, eu achei o Victor do Daleks bem ruim. Pra mim, o melhor dele foi o Night Terrors mesmo. Eu não sei, eu acho que eu gostei do clima, assim, sabe? Eu gostei. Enfim. Eu gostei de todos, tá? Voltando pro episódio, deixa eu ver o que vocês acharam do próprio Ice Warriors. Do próprio Ice Warriors agindo no episódio. Uma hora ele tá pra um lado dizendo: vou matar todos vocês, não tô nem aí pra nada. Outra, ele tá tendo piedade por causa da filha e esquece que ele tem que ganhar a guerra, sabe? Sim. Eu achei ele muito inconstante. Eu não sei se era a situação. O que vocês acharam da inconstância dele? Pronto, acontece. Mas são características humanas, tá? Ele não era humano, ele era marciano. Mas daí quiseram mostrar que a gente divide as características, né? Que são características similares. Por mais que o cara é marciano. Mas a gente é inconstante. Uma hora a gente odeia, outra hora a gente ama. Eu acho que foi mais ou menos com essa cabeça. Sim, é isso, eu acho que não me incomodou muito, não. Foi o que a Fernanda disse. O que me incomodou um pouquinho nisso foi, tipo, uma hora ele tava pensando em... Ah, vou matar todo mundo. Outra, ele já queria... Ah, vou destruir a Terra pra me vingar de forma mais apropriada. E, eu não sei, eu gostei do vilão. Eu gostei da tensão do episódio, porque os últimos dois episódios não tiveram tensão quase nenhuma. Vocês não concordam? Que o clímax dos dois episódios foi fraco em relação a esse episódio. Acho que sim. Não sei. Eu acho que porque a gente queria tanta informação da Clara que pra mim não foi calmo. Eu tava apavorada nos outros dois, igual. É porque o anterior ele foi bem bonito, né? Ele foi um episódio pra emocionar, não foi um episódio de deixar assim, o que que vai acontecer? Foi pra emocionar, né? Opa! Sim, sim. Mas, tipo, é isso. O foco do episódio é diferente. A gente teve os dois últimos episódios com foco no clímax menor, mas em apresentar a história. E esse episódio, os 45 minutos dele são clímax. São de clímax. E o episódio que vem parece que vai ser exatamente isso, se não mais tenso ainda. É, eu acho que o episódio que vem vai ser muito bom. Tem o do Gray Scott também, né? Eu gostei desse episódio, desse clima meio alien dele, sabe? Tipo, todo mundo no caso aqui não era uma nave, era um submarino. Só que todo mundo tipo, trancafiado num lugar só. E um alienígena solto por aí, matando a galera geral, sabe? foi um... Eu acho que se eles tivessem assumido essa homenagem ao Alien, feito, seria mais legal ainda. Porque foi bem claustrofóbico, foi bem... Acho que seguiu os mesmos passos do Alien ali, assim. Tipo, faltou uma pontinha pra ser melhor, sabe? Uhum, eu entendi. Mas, não sei, mas... Ah, cara, eu realmente não sei. Eu achei que o uso da tarde, por exemplo, como a tarde sumindo do nada, achei uma coisa muito, sabe, muito... Criação de tensão na hora. Mas eu gostei da tensão do episódio. É, eu também achei essa tarde sumindo muito desnecessário, porque o Doctor não ia fugir no meio do caminho, sabe? Ele disse até no episódio anterior que eles nunca desistem, tipo, eles nunca se afastam quando o bicho tá pegando, sabe? Ele vai resolver o que tá acontecendo. Então a tarde sumir foi só uma criação de tensão meio desnecessária, assim. E fica a grande pergunta, como que eles vão voltar pra tardes, né? Exatamente. É, mas eu não achei tão desnecessário, não. Até porque teve a questão do final lá dele explodir ou não a ogiva, né? Era ogiva nuclear aquilo? Não tenho certeza que tinha no submarino. É ogiva nuclear. É, ficou bem aquela questão, tipo, que ele, se acontecesse alguma coisa, o Doctor realmente não poderia fugir, não teria como, sabe? Uhum. Eu não ia vir à tardes pra ajudar ele a fugir. Então, se realmente ele tivesse que acabar com o submarino, ia acabar com todo mundo dentro. Então, eu não achei tão inútil, assim, ela desaparecendo. Uhum. É, mas até porque, tipo, se tem como ela sumir, tem como ela voltar, sabe? Até porque a gente já teve a personificação da TARDIS lá naquele episódio do Neil Gaiman, e todo mundo já sabe que do relacionamento entre a TARDIS e o Doctor, e a TARDIS já tem essa humanificação, sei lá, que ela não gosta da Clara, tipo, a Clara disse isso no episódio passado. Então, por exemplo, já que ela assumiu, que ela estava programada para assumir em situações como aquela, acho que nada impedia de resolver, tipo, a TARDIS voltou porque o Doctor estava em perigo, sabe? Eu acho que é muito... Tem muita abertura para o que pode fazer com a TARDIS, né? O que ela pode ou não fazer... É, exatamente nesse episódio do Neil Gaiman que realmente ficou... A TARDIS pode fazer tudo, né? Porque a TARDIS realmente... É. Mas eu concordo com você, acho que sim. Mas ela não voltou, né? A questão é que ele tava em perigo ali, ela não voltou também. Tem isso. Tanto que ela tá lá no Polo Norte e não voltou. Ele vai ter que ir até ela. No Polo Sul, né? É, no Polo Sul, né? Ele estava no Polo Norte, na verdade, no Polo Sul. Pois é, e ela não voltou, né? Tipo, uma coisa que me lembrou isso foi... É que daqui a dois episódios, né? Depois do Hyde, é o Viagem ao Centro da Tarde. Curioso, né? Eu achei... Não sei, será que pode ser um gancho pro futuro? Eu acho que tudo é um gancho pro último episódio dessa temporada. Tudo que você vê é um gancho pro episódio... Pro último da temporada, o de 50 anos, né? Não, 50 anos não. 50 anos não vai ser da temporada, não. Já vai ser outra história, eu acho. Será? Especial, né? É, porque eu acho que o 50 anos já tem um vilão diferente. Eu acho que no final da temporada a gente descobre quem é a Clara. Eu tenho essa impressão. É, pois é, porque ela tem muito easter egg sobre a Clara, que conecta ela não só com a Rose, mas conecta ela com o começo, né, de Doctor Who. Sim, sim. Muita coisa relacionada a datas na vida da Clara que tem a ver com... A data que a mãe dela morreu foi a data que a Rose e o nono Doctor se encontraram. Exatamente. Aí tem teorias já de que ela morreu por causa dos Altons. Morreu pelos Altons. Pois é. E daí tem também a data que tem lá o 23, que, que não tem no livro dela, que foi a data de estreia de Doctor Who, dia 23 de novembro. Sim, mas eu até acho também que pode aparecer a conclusão da história da Clara, quem é ela, pode ser dada no especial de 50 anos, até por causa desse 23, e quando no especial de Natal, no de Natal, quando a personagem dela morre, quando a gente vê a lápide, diz que ela morreu no dia 23, no, que ela nasceu no dia 23 de novembro. E 23 de novembro é o aniversário de Doctor, né? E é o dia do especial de 50 anos. Então... Oh, meu Deus. Na lápide, lá no de Natal, né? No de Natal. Uhum. Uhum. É, pois é, então, é muito easter egg aí jogado na nossa cara, toda hora, sabe? E tem também a... Eu não sei porquê, mas eu acho que a menção da neta do Doctor no episódio passado tem alguma coisa a mais, sabe? Porque tem várias conexões diretas com que a Clara... Que pegada, por favor, tenha! É, tem muitas conexões diretas com a Clara e a primeira encarnação do Doctor. E a neta do Doctor foi a companion da primeira encarnação, né? Isso, e ela tá viva, ela não morreu. Oi? Ela não morreu. Pois é, então. Então, é muita conexão direta, quem sabe, né? A Clara. Não sei, né? Eu não quero. Eu sou fanboy do primeiro. Fangirl do primeiro Doctor. Não sei, eu só sei que é muita conexão com. Especialmente com a primeira reencarnação do Doctor, então. Eu acho que aí tem mais do que a gente imagina. E agora, como que. Que no episódio passado a gente viu no começo o Doctor visitando a vida da Clara, né? Tem Stalker. É, exatamente. E porque naquele pequeno espaço de tempo onde ela voltou pra casa, ela não tava viajando com ele, mas agora ela tá viajando com ele, ela não volta mais pra casa. Então como ele vai, sei lá, manter esse segredo dela enquanto ele, sei lá, pesquisa sobre a vida dela... E tenta descobrir quem é ela com ela ali do lado, sabe? Uma hora ou outra ele vai ter que contar isso pra ela. Realmente. Que ela é impossível. Ah, mas eu acho que ele vai meio que dar um sossego nesse negócio de procurar ela. De saber quem ela é. Acho que... Não sei. Acho que ele vai deixar mais vir pra ele, sabe? Ou se não, ela vai ser muito que nem a Martha Jones. Ah, viaja... Volta no mesmo dia, e daí o Doctor vai fazer alguma coisa, volta, e nessa alguma coisa que ele vai fazer, ele pesquisa mais sobre ela, sabe? É, podia ser, até porque... Pra não parecer que ela, sei lá, abandonou a casa onde ela morava, né? Pois é. O cargo de governanta dela. Mas é que até agora a gente não viu nada disso, né? Tipo, a gente não viu ela voltando pra casa, a gente não viu nem ela comentando mais sobre a vida. A gente sabe que a mãe dela morreu e o pai dela tá vivo, né? É, isso é verdade. Mas no final do episódio passado, eu tive a impressão que ela tava voltando pra casa. Que na hora que ela falou assim pra ele que ela não ia ser substituta de ninguém, que ela não ia ser fantasma de ninguém, eu não lembro direito. Ela, pra mim, na hora que ele fica na porta da tarde e ela sai, a impressão que eu tive é que ela tava indo pra casa, sabe? Ela chegou, saiu, viajou, voltou no mesmo momento que ela chegou em casa. Então pode ser uma ideia isso, né? Nesses momentos sim, sim. De... Ele vai procurar, ou se não, ele deixa mais no destino mesmo, né? Ele vai... Porque uma hora aí a gente vai descobrir, todo mundo sabe que ele vai descobrir, então ele também sabe que ele vai descobrir. Uhum. Então, o que eu fiquei feliz na realidade é que pelo menos ela não morre em todo episódio, né? O que muita gente achou que ia acontecer. Ainda bem, eu acho que ia cansar a fórmula, né? Sim, não, ia ser demais essa história de morrer todo episódio. É porque o Rob já fez isso muitas vezes. Uhum. É verdade. Não tem porquê. Mas é estranho, né? Porque a gente tem o homem que esperou, a garota que esperou, a garota que morre. Não é? Pode ser normal, né? Sim. Coisa do Moffat, tudo coisa do Moffat. É. Que talvez saia, talvez deixe o cargo no final da oitava temporada. É, isso eu vi. Eu vi realmente porque eu vi muitas pessoas preocupadas. Ah, o que vai ser depois da sétima temporada, né? Eu vi uma entrevista do Matt Smith no Jonathan Ross. E ele falou que realmente vai ter um hiatus maior depois da sétima temporada. Até porque ele vai gravar um filme, né? Vai ter a mesma coisa agora em relação a sexta para sétima, eu acho. Vai ser... A oitava temporada vai estrear somente em setembro do ano que vem. Sim, ele mudou. Eu vou te falar, o Moffat mudou a data de exibição da série, sim, para calhar com 50 anos, legal, mas também porque ele queria voltar aquele sentimento que ele tinha que quando ele era menor, Doctor Who passava no outono, né? A diferença outono é que, britânico. Na época, quando ele era menor, o Doctor Who passava, começava em outubro e passava até Nossa, terminava em março. Pois é. Então ele quis. E como, todo mundo diz que ele já é megalomaníaco, né? O que quer é mudar a data de exibição da série? Não é nada. Uhum. O Marvel tá dando sua própria. Doutor, muita gente estava reclamando disso, mas essas pessoas eu gosto de chamar de viúvas. Um beijo pra vocês. Viúvas de Russell, Russell T. Davis? Exatamente. Dele, do Tenon, às vezes. Mas é porque é uma era diferente, cara. Você pode estar bem diferente. Os episódios são diferentes. O contexto por temporada é diferente. As companhias são diferentes. A própria TARDIS age de forma diferente. Sim. Sim. Mas eu até achei esse episódio e o episódio anterior bem com cara de Russell T. Davis, sabia? Eu tô achando que a Clara tá forçando o 11º Doutor a agir de uma maneira mais Russell T. Davis, porque eu acho que o Doctor da época de Amy e Rory era muito infantilizado, porque a Amy e Rory era muito, sei lá, sabe? Eles começaram... A Amy era muito smartona, ela era muito... Ela era... Safadinha, né? É, sim, ela era espivitada, só que de uma maneira muito mais safada do que a Clara. Uhum. Clara é smartona, a Clara é inteligente, a Clara é meio Verônica Mars, assim, sabe? Uhum. E daí o Doctor, como ele começou naquela época de Amy e Rory, ele pegou aquela personalidade. Daí agora, com a Amy, eu lembro até quando escolheram, com a Amy não, com a Clara, eu lembro até quando escolheram a Jenna Louise Coleman, eles falaram que, a gente achou finalmente alguém que consegue falar tão rápido quanto o Matt Smith. Então, agora que ele tá tendo que bater de frente, sabe? Com uma... Ela é praticamente uma Doctor feminina, sabe? E ficou fantástico, né? Eu acho fantástico esses diálogos dos dois, que é muito rápido, sabe? Eu acho fantástico, eu acho muito legal. Desculpa, pode falar. Não, continue. Eu até acho que, voltando um pouco pro episódio passado também, que naquela cena em que o Doctor conversa com o Deus lá, que ele faz todo aquele monólogo e tal, eu achei que nunca o Matt Smith pareceu tanto o Doctor quanto naquele momento pra mim, sabe? É verdade. Porque, né, porque eu acho que sempre assim, sempre o Doctor do Matt Smith, ele teve os seus momentos de ira, assim, e tal, só que era sempre assim, ele era sempre muito infantilizado, e às vezes explodia. E isso é diferente dos Doctors anteriores, da época do Russell T. Davis, pelo menos, porque eu não assisti os arcos antigos da série clássica. Uhum. Mas o Eccleston e o Tennant, eles sempre... eles não eram, sei lá, carrancudos e irados sempre, só que eles tinham aquela aura perturbada, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha conseguido ver no Matt Smith até... recentemente, assim, até o Rory e a Amy saírem da vida dele, sabe? Que aí ele ficou muito mais dark, assim. Mas se você perceber, eu concordo totalmente com você. Até porque se você perceber, se bem que eu adoro o Matt Smith, sempre gostei dele, mas tinha aquela característica mais autista nele, isso eu concordo com você. Só que, eu não sei se vocês perceberam também, eu tenho a impressão que a gente tá diante de um Doctor mais velho, sabe? Eu vejo... Ele tá fazendo uma caracterização que nem nesse episódio mesmo, de vez em quando ele fala, ele fica meio até corcunda, assim, sabe? Uhum. Então, não tem mais aquele negócio juvenil, que nem você disse, é infantil, né? A atuação dele também tá mais velho. Eu não sei se eles querem passar realmente... o Doctor, ele tá em outra etapa, agora ele é mais velho. Eu senti bastante isso na atuação do Matt Smith, que ele botou uma fachada mais velha pro Doctor. Eu acho que tudo tá caminhando nisso, né? Tipo, o próprio figurino dele, no episódio anterior, eu não reparei, ele tava com relógio de bolso, sabe? Ele tá muito mais sério, muito mais pesado, muito mais tenso. Sim. É verdade. O Matt Smith é um ator foda pra caralho, ele é incrível, ele é sensacional. Só que... de uns tempos pra cá, eu tenho gostado mais dele como Doctor do que no começo da quinta temporada, por exemplo. Olha, eu sempre gostei dele, mas essa fase, ele tá, depois que a Amy Rory saiu, ele ficou mais sombrio. Eu gosto do Doctor sombrio. Uhum. Acho que eu gosto do Eccleston, às vezes. Um Doctor mais, sabe, o Eccleston, às vezes, ele tinha essa coisa de ficar meio dark, assim, meio solitário, tipo... Eu não sei, eu gosto disso. O primeiro também era fantástico. Uhum. E é o que dizem, que tipo, o primeiro Doctor foi o ator mais velho a interpretar o personagem e ele era o Doctor mais novo. Porque, e outra coisa, ele tinha uma característica muito comum a pessoas novas, que era o seguinte, ele era muito aquele... Você sabe aquele adolescente que não se enturma, que se acha melhor que todo mundo? Ele parecia aquela criança, cara. Do tipo, mas... eu não dou meu brinquedo pra ninguém, só eu quero brincar com isso. Mas foi graças a ele ser o mais velho, o primeiro Doctor, ser a pessoa mais velha a interpretar, que a gente ganhou a regeneração, né? Porque, infelizmente, o ator morreu. Não foi porque ele morreu, não. Não foi? Foi porque não. Ele saiu? Ele tinha problema, o que acontecia? Ele tinha problema de coluna, ele tinha problema na circulação sanguínea, e só deixando ele mais lento. Porque o sangue não estava circulando direito pro cérebro. E ele não estava conseguindo mais decorar as falas dele. Uhum. Porque a gravação de Doctor Who na época, pra você ter uma noção, ela era feita na sexta-feira, véspera do episódio. E era feita de vez, 20 minutos de vez, entendeu? Putz, sério? Sério. Era como se fosse ao vivo, só que gravado um dia antes. Uhum. Eles passavam a semana toda ensaiando. Eles passavam de segunda a quinta-feira ensaiando. Segunda e terça ensaiando sem estúdio. Quarta e quinta no estúdio, e sexta-feira um ensaio e a gravação de noite. Meu Deus. E não estava exibido. E ele estava com problema para decorar a fala por causa da doença dele. Tinha um problema que tinha um coágulo, não sei se era na verdade, alimentação e etc. Tinha uma artéria, não sei qual era, que estava bloqueando gradativamente, sendo bloqueada gradativamente, o que diminuiu o fluxo de sangue para o cérebro. E ele não queria sair da série, ele realmente não queria sair da série porque ele amava aquilo que ele fazia. Ele amava tanto que depois que os Companions foram saindo, ele deixava de falar com os atores porque ele ficava revoltado com a saída deles. No. Era absolutamente exagerado, mas ele realmente gostava daquilo. Ah, isso é muito legal, né? Era muito. Eu sou fangirl do primeiro Doutor, entende? Eu não sou fanboy, eu sou fangirl. Que ótimo, e daí, mas é graças a eles que, a ele que a gente tem. É justamente essa ideia que criaram que a regeneração existiu. Exatamente. Essas ideias assim que tem em Doctor Who, que deixa em outra série, poderia ser um furo tremendo, que nem essa agora que a gente tem da parte do russo, né? Em outra série você fala, meu, eles são da Rússia, como eles estão falando inglês, né? Mas Doctor Who tem essas sacadinhas que são geniais, que permitem eles fazerem qualquer coisa e a gente compra, né? Uhum. O que eu achei legal nesse episódio é que ele meio que introduz a ideia de que a matriz de tradução da TARDIS continua com as pessoas que viajam dentro dela, mesmo quando a TARDIS não está lá. É verdade. Eles continuaram falando em russo, entre aspas, mesmo quando a TARDIS foi embora. É. Será que uma vez você entrou na TARDIS, tua vida muda totalmente, né? Nossa. É, eu acho que era assim, na verdade, essa é a intenção. Tipo, uma vez você que você entrou na TARDIS, ou mesmo que a TARDIS tenha ido embora, você ainda faz parte do, sei lá, do universo dela. E daí você já fica com esse esquema de traduzir esse peixe babel na sua orelha. É, isso quer dizer, então, que todas as outras companions ainda têm o poder de te traduzir qualquer língua. Então... Será? Mistério. A pergunta está lançada. Responda, comente, compartilhe. Não. Podia ter um episódio especial com, tipo, a dona falando várias línguas, assim, sem saber por que ela sabe falar várias línguas. Ou senão tem o prazo de validade também. Por que não, né? Tipo, você tem que... De seis meses, você tem que entrar na TARDIS. Se você não entra na TARDIS, perde a validade. É tipo culto de inglês que você faz, né? Se você não treina, você esquece. É. Então, isso é uma das coisas que, se eles falarem, a gente acredita, né? Tipo, eles podem inventar o que eles quiserem. Pois é, isso que eu disse. Eles podem inventar o que quiser que a gente compra, porque é tanta coisa, assim, sabe? Que tem explicação, mas que é que se fosse em outra série, você ia pensar, nossa, mas que furo de roteiro, né? Sim, sim. Mas em Doctor Who não é assim. Então, realmente, não tem limite para o que eles podem fazer. Não, eu tô totalmente aberto. Você pode explodir o universo no episódio, fazer uma nave falar no outro, ficar personificada, é maravilhoso. É, muito legal. E é isso que a gente quer numa série, né? Uhum. Não que nem Smallville, né? Desculpa, eu tava brincando com você. Mas então, uma coisa que eu gostei muito, cara, é o professor, porque eu adoro quando tem essas histórias que se passam em meio militar, e tem sempre um cientista que não tá nem aí pra porra nenhuma dos militares. Ele é loucão, sabe? Cientista tá ouvindo Ultravox cantando Viena. Nossa, eu achei isso muito divertido. Pois é. Justamente na hora que ela pode perguntar uma coisa do futuro e ela fica assim, tensa. Nossa, ele vai perguntar se a guerra termina, não. Ultravox se separam? Tipo, é brilhante. É sensacional, né? E cantando Dura Duran também. Duran Duran. Uhum. Eu sou novinho demais pra essa época, desculpa. Não, eu também, mas a gente sabe, né? E ele fala, rindo. Olha, meu pai já foi no show do Duran Duran. Entrei na minha casa. Mas o Duran Duran tá de volta aí, é só você pesquisar. Não, ele foi no show na época que o Duran Duran fazia sucesso, tipo, no começo. Mas o Duran Duran faz sucesso, eles voltaram. Não, eu tô dizendo quando eles explodiram pela primeira vez, vai. Ah, sim. Não, isso faz... Nossa, não sei. 85, eu lembro porque tem um filme de 85. É, outro dia eu tava na internet e eu não sabia, tá? Eu descobri que a Billie Piper era cantora antes. Sim, eu descobri isso. Eu fiz maratona de Doctor Who, acho que em 2011? 2011, quando eu descobri Doctor Who, eu fiz maratona das 4 temporadas. Daí eu tava procurando alguma coisa de Billie Piper e tal. E descobri que ela fazia a série Secret Diary of a Cowgirl. E que ela era cantora também. Debaixei o CD dela e eu fiquei, tipo, ouvindo aquele CD lá por uma semana sem parar, assim. É. A porque série... Eu não sabia que ela canta, sabe? Uhum. O Secret Diaries eu sei porque veio até depois de Doctor Who, depois que ela saiu de Doctor Who, né? Uhum. Eu já sabia, a série é muito boa, é muito legal. Só que a parte musical dela não sabe... Ela, ó, pra você ter uma noção, eu pesquisei, eu vi o vídeo, assim, é bizarro total, o clipe dela, da música. E daí lá embaixo eu fui ver nos comentários, daí eu vi que ela namorou um dos integrantes do Five. Vocês, Five é uma coisa muito antiga também, gente, é tipo Backstreet Boys. E ela namorava um dos integrantes do Five. Então, assim, ó, uma coisa louca. Daí eu até brinquei com os meus amigos, olha, eu passado te condeno e mandei o vídeo da Billie Piper pra eles, né? Billie Piper dançando e cantando. Nossa, sim, era tem um clipe bizarríssimo que é inteiro feito em CGI, assim. Já viram Robin Mother? Oi? Sim. Isso lembra Robin Sparks, sinceramente. Ah, sim, é. Ela foi uma... Ela era. De... Robin Sparks britânica. Exatamente. Mas foi de The Mall. Que era praticamente. Só que ela não era daí uma cantora teen igual a Robin Sparks, né? Não, ela era mais, tipo, ela era... Só que ela era um estilo Britney Spears, sabe? É, exatamente. Curta e toda sexy e tal. É, e daí esse clipe que eu vi, ela dançava com um menino que saía do cartaz e ela dançava com uma água que pegava forma. Então, e daí no final tinha uma espaçonave. E o vídeo é de 1998. Aí você fala, meu, é o destino, né? Espaçonave, água que pega uma forma humana, umas coisas muito Doctor Who, né? Muito. Cara, eu vi uma coisa aqui que a Clara colocou na página dela do Doctor Who com legendas, que é o seguinte, tá, vou compartilhar a imagem com vocês, tá o Doctor, muito interessante observar isso, que eu achei interessante naquela hora que ele coloca a Sonic Screwdriver, a chave na Sônica, com aquela luzinha vermelha. E outra coisa, no episódio da floresta, do Falls of Dead, na quarta temporada, a River chega pro décimo, chega assim, chega e fala pra ela, pra ele, usa o ajuste vermelho. Ele fala, não tem ajuste vermelho. Ela vai falar, terá um dia. Ai, é muito bom. Mofa, tipo, desde a quarta temporada eu tô falando a gente com essas coisas. Sim, e outra coisa, não tinha uma boneca envolvida nesse episódio? Eu vi uma boneca na mão dele, daí... Pois é. Eu não sei se eu tava... Uma Barbie na mão dele, verdade. Sim, eu não sei se eu, sei lá, eu pensei, meu, será que eu dormi por alguns segundos, assim? Não, e o pior que ele tinha, na hora que ele tirou as coisas pra entregar a chave de fenda da Sônica, ele tirou a Barbie também. Daí depois eles naufragaram, e daí o pessoal, e daí o professor entregou pra ele a chave de fenda e ele ficou muito feliz. Aí entregou a Barbie pra ele também e ele falou, ah, eu vou beijar você. Tipo, eu não entendi também a felicidade dele com aquela Barbie. Né? Eu também pensei que eu dormi, mas não. Mas você pode ter certeza que mais pra frente você vai entender o porquê daquela Barbie. Ah, sim, essa Barbie com certeza. É. Acho interessante também, o Doc é muito beijoqueiro, cara. Não, mas ele não quis beijar o professor. O professor falou, ah, pode beijar, né? Se você não, quiser. Mas ele fala, tipo, não, vou te beijar. Aí ele olha pra pessoa, aí ele pensa, é, você não. No caso do outro, foi isso. Mas ele é sensacional, nossa. O Matt Smith é sensacional. Eu adoro. Muito, o jeito que ele faz, sabe? As caras que ele faz. Ele é uma pessoa muito... Ele faz caras e bocas, assim. É fantástico. Eu adoro. Tem mais alguma coisa pra falar desse episódio? Alguma coisa a se acrescentar? Uma curiosidade que vocês querem falar? Eu acho legal a gente acrescentar também que por mais que a Clara teve medo nesse episódio, no final ela saiu como a ideia que é o Dr. Who, né? De salvar o mundo sempre, ali, todo dia. Por mais que seja bizarro onde eles estão salvando alguém ou salvando o mundo. Então isso é bem legal que ela realmente entendeu o conceito do Doctor. E é legal isso, porque a gente vai ver isso sendo maturado nela desde o primeiro episódio com ela. Uhum. Quando ele salva. Desde o Act 10. Desde o episódio anterior. É verdade. Que ela comenta que eles não fogem. E é engraçado que ela já tá criando essa noção deles dois juntos salvando o mundo. Demorou bastante até pra, por exemplo, Martha Jones. Ai, Martha Jones, que preguiça. Mas eu adoro a Martha Jones. Você gosta? Todo mundo fala pra mim, nossa, Fernanda, você tem problemas. Porque assim, ó, eu vou falar agora, tá? Eu, a Billie Piper não é minha favorita. Eu prefiro a Martha Jones do que a Billie Piper. Sério? A Billie Piper não é minha favorita, até porque existe Donna na minha vida. É, não, a Donna é minha favorita. A Donna e o Rory são os meus favoritos. Não, o Rory não. Sim. É, Rory não. Só Reaper, que eu prefiro a Martha Jones do que a Rose. Me desculpa. Eu acho que é porque eu tenho muitos filmes do Doctor. Eu não gosto de gente sinceramente, pra cima dele. Eu odeio o décimo Doctor com a Rose. Eu realmente odeio. Pois é, meu. Eu amo a Rose com o nono Doctor. As pessoas vão me odiar por isso agora e eu não me importo, mas é verdade. Meu Deus. Ai, pessoal, minha ligação vai cair. Desculpa. Eu odeio aquele romancezinho dele com a Rose na segunda temporada, cara. Meu Deus do céu. A segunda temporada é a coisa mais linda que já foi feita nessa... desse século. Gente, não. Não, a segunda temporada que mais tem piores episódios, cara. Desculpa. Não, mas eu... isso, por favor. Mas... É, pois é. Mas só pra vocês entenderem da onde que veio o meu pensamento, eu prefiro a Martha Jones do que a Rose. Mas... sei lá. Eu gosto dela, gente. Não me batam, não me recriminem. Eu acho assim, eu passei a aceitar a Martha quando eu vi ela em Torchwood. Que ela já tinha saído de Doctor e ela fez uma participação em Torchwood. Exatamente, eu passei a aceitar a Martha quando ela volta pra Doctor Who. Fora da tarde, entendeu? Isso, porque ela superou. Agora, eu acho que o que me irritou nela... Ela não tinha me irritado no primeiro episódio. Só que ela já me irritou, tipo, no segundo. Quando no segundo ela já tava perdidamente apaixonada pelo Doctor. E ela já tava, tipo, ai, meu Deus, ele não olha pra mim do jeito que eu olho pra ele. Tipo, você acabou de conhecer ele, tá? Ele, sei lá, ele pode ser um estuprador. Você tá apaixonado por ele. Então, fica na sua. Entendeu? Vamos levar as coisas com calma. Olha, na perspectiva feminina... Eu vou te falar que não é inviável. Eu me apaixonaria por ele se ele chegasse hoje e falasse: entra na minha tarde e vamos viajar. Eu ia, claro, com toda certeza. Snog booth, como diria a Clara, né? Com toda certeza eu entraria. E ainda mais se ele falasse snog booth, eu ia falar: ah, vamos. Eu entendo, sabe? Eu entendo esse negócio. Aí todo mundo fala: ai, não pode se apaixonar pelo Doctor. Meu, não tem como. Ele é perfeito, assim, sabe? Ele é inteligente, ele é um Time Lord. Ele é perfeito, não tem como não se apaixonar. Eu me apaixonaria, seria o primeiro, ponto. Não, eu me apaixonaria por todos os Doctor. A todo momento, todo episódio. Todo episódio tem... Eu queria te colocar no Atlas com o sexto Doctor. Eu quero você se apaixonar por ele. O quê? Eu queria te colocar na tarde com o sexto Doctor. Você jamais ia se apaixonar por aquele cara. Não, eu tô falando Eccleston, Tennant e Smith. Ah, esses Doctors são bonitinhos. É porque os Doctors da série clássica eram tipo o seu tio engraçado, o seu primo divertido. É. Não, mas o Moffat também, que teve um Doctor Moffat, né? Moffat? Moffat ou Moffat? Moffat. Era o quinto, né? É a Georgia. Como assim? Era o quinto Doctor, não era? O quê? Era a quinta encarnação do Doctor. O quê? Que é esse rapazote. Que era jovenzinho também. É, que é o sogro do David Tennant, né? Exato, que era jovenzinho. Mas ele não era o Tennant, tá bom? Ele era mais Doctorish. O Tennant às vezes é muito humano, cara. Como um Doctor. Sei lá. Eu não desgosto disso, né? Mas o Tennant e o quarto são Doctors às vezes muito humanos. Ah, então teu favorito é o Tennant, é isso? Não, favorito é o primeiro. Ah, o primeiro, mas dessa nova leva, 2005 pra cá. Décimo primeiro. O seu também, Fernando? Não, o meu é o décimo. E o seu? Então, décimo também. Acho que assim, eu comprei, assim, eu entendo esse negócio de, apaixonadinha pelo Doctor e tal, só que, e eu comprei o romance da Rose e do Tennant, até porque nunca foi nada declarado, era uma coisa que foi nascendo desde do Eccleston, assim, e que ela já gostava muito, e daí quando ele se transformou, ela teve aquele momento de, tipo, de não gostar muito e tal, de rejeição, só que ele foi crescendo, e só que era um romance que era sustentado por olhares, assim, sabe, eram cheio de olhares, um e o outro, tal, não sei o quê, e até que chegou no final, e ele ia dizer que amava ela, e não conseguiu, e meu Deus, e ela chorou, enfim, e daí, sim, ficou claro que eles se amavam, só que daí chega a Marta, e de uma hora pra outra ela é apaixonada. Entendeu? Mas não então, tem amor pelo Doctor. O Doctor não ama esses seres humanos de merda. Fim, revolta. Só que eu não acho que eu gosto mais da Marta. Eu gosto mais da Marta, não. Da Dona. Porque a Dona nunca foi apaixonada. A Dona sempre foi, tipo, irmã do Doctor, sabe? Então, pra mim, de todas, até... Eu tô gostando muito da Clara, porque aparentemente ela não tá apaixonada por ele também. Mas a Amy também não tava, cara. A Amy só queria dar uns pega nele, tá ligado? Tipo, sim, tá ligado? Sim, porque a Amy era apaixonada pelo... A Amy era apaixonada pelo Rory, só que ainda assim tinha toda aquela discussão inacabável, que até o primeiro episódio de sétima temporada teve isso também, de tipo, oh meu Deus, será que ela me ama ou ela ama o Doctor? E isso me cansava muito, ficar 3 anos nessa mesma discussão, sabe? Só que daí, gente, morreu todo mundo, enfim. Não me vem com esse negócio de que ela só queria dar uns pegas no Doctor, não. Porque eu tenho certeza que se o Doctor tivesse retribuído, ela tinha dado um pé na bunda do Rory, coitado. Não, ela não teria dado um pé na bunda do Rory. Ela queria dar uns pegas. Ela era a mais piriguete de todas, você só da batalha. Ela não se apaixonava, ela só queria pegar o Doctor. Não, mas eu juro por Deus, se o Doctor falava, tá bom, vamos se pegar então, vamos ficar junto, eu tenho certeza que o Rory não existiria mais. O Rory justamente é a pessoa que tava ali pra frear a periguetaiada da Amy. A real é essa. Agora, toda se apaixona... Tudo bem, a Dona não. A Dona é fantástica. No final, ela virou... Que eu queria ver a Amy com Jack e a Clara com Jack. Ou a River com Jack. Não, Jack... Eu peguei raiva do Jack depois de Torchwood. Eu gostava muito dele em Doctor Who e em Torchwood. Porque não, com cara, ele é muito legal. Tirando a quarta temporada. A quarta temporada de Torchwood não é canônica, tá bom? A gente tem que ignorar aquela temporada. Não todas. Desde a primeira eu já odeio ele. Na verdade, não. Eu gosto mais dele na terceira do que na primeira. Eu não suporto a primeira temporada. Sei lá, eu acho ele muito... Não sei. Chato. Eu achava ele muito mais, sei lá... Eu acho que é porque... Eu acho que ele ficou, tipo, a série é minha. Você é mais adulto, você é um menininho. Você é muito meninão, cara, desculpa. Não, brincadeira, não. Eu entendo. Mas é que Torchwood, ele fica mais sério, ele fica mais dramático, mais o peso que existe nas costas dele fica maior. Mas o legal do Jack é que não é a seriedade dele. Exatamente. Depois que vai ficando um pouco mais leve. Tipo, a segunda temporada eu gostei. A terceira temporada de Torchwood eu acho incrível. Eu acho um roteiro fantástico, assim. A quarta foi uma bosta, mas, né? A quarta ninguém a quarta não lembrar. Conta, cara. A quarta, o Jack na quarta temporada é gay. Tipo, não, eu nem digo Jack. Gay. Eu nem digo Jack. Eu digo a quarta temporada como um pouco. Aguenta, ridícula. Ele só é gay. O Jack não pode ser só gay. Ele tem que ser homossexual. É a única coisa. Ele tem que querer o buraco do Swimwoofer. Ele tem que querer sabe, o vão entre a cama e o colchão. Tudo ele tem que querer. A única coisa legal na quarta temporada foi a Kitty, que era. Que fazia Six Feet Under. A Ruivinha, que era jornalista, não sei o quê. Eu só gostava dela. Ruivinha, eu sei. Sim, ela devia ter um spin-off só dela. Eu ia assistir, ia ser fã, ia comprar DVD, tudo. Anyways, vamos terminar por aqui que a gente desviou completamente de assunto. É verdade. 20 minutos falando de coisas diferentes. Se você está ouvindo até agora, se você não largou o episódio quando a gente parou de falar do episódio, muito obrigado. Mas só para resumir, é viável que todas se apaixonem pelo Doctor, ok? Eu discordo, apoio. Discordo. É viável, eu apoio. Eu queria que isso acontecesse comigo, tá? Eu queria que parasse uma tarde aqui, por favor, entra na minha tarde e vamos ser felizes. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mais com estruturas, cura todas as minhas feridas. Pois é. Fernanda pro Doctor. Exatamente. Então, voltando agora a falar do episódio, vamos às nossas notas, Eduardo. De 1 a 5 tabs, quanto você dá? 6, eu acho. 6. Não, pera. De 1 a 5. Ah, de 1 a 5? Ah, de 1 a 5, 6. É, porque foi muito bom. Mentira. De 1 a 5? Mas daí fica difícil. 2,5? Não vale 3, 2,5. E, Fernanda? Olha a polêmica, eu vou dar 4. Olha, eu vou dar 2,5 também. Foi um episódio regular pra mim. Não teve nenhuma Coca-Cola assim, sabe? Foi uma coisa meio Pepsi. A tensão foi legal, eu gostei do Westworld voltando. Não gostei muito de como eles voltaram, porque foi bastante parecido com a introdução deles na série clássica. Mas ok, 2,5. Então, eu queria agradecer a participação de vocês. Para quem está escutando ao vivo, muito obrigado. Para quem vai escutar isso depois digitado com trilha sonora do Viena e do Duran Duran no meio do episódio, também obrigado. Para Eduardo, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Para Fernanda também, obrigado. De nada, eu agradeço o convite. Estamos aí, né? Espero que vocês voltem outras vezes. Com certeza eu os chamarei. Depende somente de vocês aceitarem o convite. Com certeza, só chamar. Eu queria dedicar esse episódio do podcast à Clara, nossa colaboradora do Universo Ru, que originalmente gravaria com a gente, mas por diversos problemas de internet, conexão e do Google Hangout, dela não está aqui entre nós nesse momento tão mágico. Muito obrigado e até semana que vem. Fim. Até, pessoal. Tchau.